eu quiser. Toma todas no bar. Que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Deixa eu viver minha vida. E daí que você me deixou mais um dia, passou com... Tô aqui, confesso, fraquejei muito tempo, chorei, logo eu sabe quanto eu sofri, mas não fui me humilhar, se pedi pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí? Se eu quiser varria, toma todas do bar, sair pra namorar. Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu sou de ninguém. Se eu quiser varria, toma todas do bar, sair pra namorar. Falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Cadê o grito da solteirada? Opa! E daí que você me deixou mais um dia, passou. Tô aqui, confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quanto eu sofri, mas não fui me humilhar, pedi pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Já ainda não me quer, não sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí? Se eu quiser, toma todas, não vai sair pra namorar. Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Se eu quiser variar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, não sou de ninguém. Se eu quiser farria, toma todas no bar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de